aqui é baixada. Aqui é rap até o osso, a atmosfera requer que estejamos dispostos. Nós tem o queixo, nós não é fraco. Só na mutuca, no estilão malaco, os doido do camisão amarelo. De rocha nem solda, derrete cielo. Somos quem soma, soma do que somos. Se entende, não compreende, mas se compreende, entende os mano. O fato de nunca ter se vendido, a prova de ser verdadeiro desde o início. Hip hop caboclo que eu dou valor, grava na fita ou no CD, os louco. Quem grita em roll vai, crise vem crise, nós nunca atinge. Mesmo com várias paradas, o hip hop sobrevive. Nota de 100, não compra amizade. O rap é compromisso, mas pra quem tem coragem. Tem que ser sincero, porque a rua cobra as falhas. Tem que ter as manha, na humilde eu sou baixada. Tem que ser sincero, porque a rua cobra as falhas. Tem que ter as manha, na humilde eu sou baixada. A gente segue assim, todos por um e um por todos, acumulando vitórias sem atrasar os outros. Então não é preciso provar nada pra ninguém, porque a nossa atitude vai muito mais além do que você imagina, pensa ou acha. O que comenta por aí no meio da sua rapa, pior que incomoda, escuta certas paradas. No hip hop daqui eu fiz história, eu sou o cara. Melhor nessas horas ficar de boca fechada, porque se fala ele revida, aí vamos pra porrada. A gente só observa esse bando de bosta na água, que de acordo com a maré, na onda viaja, sem pensamento próprio, convicção, nada. É, discutir com o ignorante é concordar com o que ele fala. Então deixa quieto, mas tamo esperto, sabendo quem é quem, acompanhando de perto, fazendo a nossa sem querer ser mais, simplesmente sendo a gente e nada mais. Por isso que o monte fica puto maluco quando nós entre ação, e no coro de uma só voz nervoso canta o refrão. Aqui é máfia, porra, pura disposição. Pura disposição. Diretamente no extremo norte do Brasil. Brasil. Amapá, Macapá. Tem que ser sincero, porque a rua cobra as falhas. Tem que ter as manha, na humilde eu sou baixada. Tem que ser sincero, porque a rua cobra as falhas. Tem que ter as manha, na humilde eu sou baixada. Isso é boçalidade, tem quem gaste. Produzindo de verdade, tem quem marche. Rumo à liberdade, tem quem ache que tudo isso é viagem. Tchou, as prata brilha, é, mas dá um olho, ninguém é mais que ninguém. E isso é que é mais louco, não é só fazer o chão tremer. Cantar repom pra cantar aí com você. O lance da revolução é ir pra rua bater de frente. Mercenário apoia hoje, amanhã pisar na gente. O jogo é sujo, acorda desse cochilo. Cantador de rap só, não muito mais que isso. Despertar os anticorpos dos irmãos da baixada, pro sistema não infectar, a rapa tá vacinada. A união serve de espelho, não é falsidade. Os loucos aqui preserva a fraternidade. A herança é barraco, é ensaio sem estúdio, é gravação na braba, sem nível primeiro mundo. Mas o talento fala alto e a gente bota pro 12. Tá aí o CD, se Deus quiser ainda vem um monte. Um monte, um monte, um monte, um monte. Porque a rua cobra as falhas. Tem que ter as manha, na humilde eu sou baixada. Tem que ser sincero, porque a rua cobra as falhas. Tem que ter as manha, na humilde eu sou baixada.